tiro na moral, no sapatinho. Sei que a polícia e os comédia não gosta de mim. Com o microfone na mão, eu faço meu nome. Advertência criminal, véi, pastor sujeito homem. Se pisar na bola, agora vai ter o seu troco. Não pega mais servido, véi, tá no sufoco pelo que me fez. Sua consciência dói, só não aguento ver os farda preta. O tal do boy, que quando eu falo, eles se sentem mal. Mas é só se lembrar de quando já mandaram pro cemitério ou pro hospital. As mães que choraram, vocês nem viram, só meteram fogo, pum, sumiram. Quando me param na quebrar, eu até suspiro. Me encostando na parede, eu só peço a Deus pra que não me mate. Penso nos meus filhos, véi, penso nos meus filhos. Que estão em casa com a minha mina, que me deu uma força pra me livrar da cocaína. Tenho minha filha, Letícia, te amo. E agora quero mandar um salve pros meus manos. Agressão verbal, sentença fatal. Na fé, véi, na moral, na moral. E aí, pastor, advertindo a violência. E aí, pastor, já sofreu as consequências. Esse moleque é cobra criada, sempre tá no meio da putaiada. E aí, pastor, advertindo a violência. E aí, pastor, já sofreu as consequências. Esse moleque é cobra criada, sempre tá no meio da putaiada. Semana, se vê alguma vagabunda, véi, passa a banana, ficou a esquina, viu a fumaça, logo os homens pita, véi. Mas que desgraça, tive que gelar a ponta e mocar no meio fio. Pode crer, véi, esse é o Brasil. Se fosse na Espanha ou na Suíça, enrolaria uma tora da grossura da linguiça. Só pra mim ver a fumaça levantar. Aí eu queria ver, véi, eles me parar com a mente atrofiada e o olho vermelho, com os dentes pra fora, igualzinho a um coelho. Só não quero ter orelhas grandes pra não escutar demais. Arranco suas pregas, te pego por trás. Quando tu ouvir, vai querer me maiar no ato. Mas antes de dizer alguma coisa, confesse que pagou um bola gato. Na levada do rap tem que ter atitude, isso serve pra você. Hagaluk que um dia me disse que eu era cru. Agora pra você só louça, vai tomar no cu. Não desisti naquele dia porque tem atitude. Ideia negativa é com você, Hagaluk. E aí, pastor, vamos dividir o lucro. E aí, pastor, acende esse charuto. Esse maluco odeia o caldeirão do Hulk, ele prefere o incrível Hulk. E aí, pastor, vamos dividir o lucro. E aí, pastor, acende esse charuto. Esse maluco odeia o caldeirão do Hulk, ele prefere o incrível Hulk. Só digo pra você, porque inveja pra mim não dói. Mas só lamento pra você, véi, se cresceu o zói. A sua hemorroida vai voar, eu assumo. Você é mais que um cocôzinho, é um estrumo. Mas se você não bota fé, vem aqui. Traz o boiola do Jay e o fiado do MZ, que pegou nosso dinheiro pra fazer a coletânea, arsenal de rima. Depois que pegou o dinheiro e apareceu aqui na vila. A vila você sabe, não precisa nem de fala. Você é da sua, eu sou da norte, Jaiara. Enganando os manos da sul, leste, oeste, norte, aí vem, cadê a aposta? Ah, sei não, só queria saber do dinheiro dos irmãos. Ele gastou no CD dele que já tá em mãos. Pirotrou, pisou na bola, é safado. Esses pregos no palco vai cair, é de quatro. E aí, pastor, o que você faz com as comédia? Eu faço igualzinho ao que o cavalo faz com a égua. E se ele se unir e tentar te maiar? Aí é só uma prega que eu vou arrancar. Se esta música então não te incomoda, então vamos no freestyle, eu te arranco a hemorroida. Vou ficando por aqui, porque vou terminar. Continuasse suas pregas, não ia aguentar. Porque você já não tem mais pregas pra arrancar. Escatalou sua morroia.